Qual o teu nome? Wagner. Quantos anos você tem? 7 anos. Você gosta daqui de fora ou não? Sim. Você gosta de quê? De brincar, de estudar e de andar de bicicleta. E de bola. Você gosta dos seus amigos? Sim. De que você brinca com eles? De pega-pega, de futebol, de pênalti. Como que é jogar futebol? É... fazer gol. Chutar a bola, assim? É. Como que é brincar de pega-pega? Se a pessoa for pegada, a pessoa tem que correr atrás do outro. Ah, tu tem que ir correndo atrás da pessoa pra tocar. E aí tá pegado. É.